sobre as águas, acalma a tempestade, faz o mar se aquietar. Ele manda o pescador pescar e na boca de um peixe dinheiro encontrar. Ele fala, o inferno estremece, demônios caem por terra, não resiste seu poder. Manda o cego para o tanque lavar o rosto, na hora é curado, é só Jesus querer. O mesmo ele é. Se as portas estão fechadas, você está cercado, não sabe o que fazer. Ele quebra os serrolhos e te mostra a saída. É só Jesus querer. Uma palavra e o criado na hora é curado, é só um homem crer. Ele chega 4 dias depois do enterro, dá um grito lá no túmulo, faz o morto reviver. Este Deus atencível é o maior, se o doente toca nele, virtude vai receber. Você diz que seu problema não tem jeito, mas existe solução, é só Jesus querer. É só Jesus querer. Eu sei que ele quer fazer maravilhas, pois ele está presente, o mesmo ele é. Se as portas estão fechadas, você está cercado, não sabe o que fazer. Ele quebra os serrolhos e te mostra a saída. É só Jesus querer. É só Jesus querer. Eu sei que ele quer fazer maravilhas, pois ele está presente, o mesmo ele é. Portas estão fechadas, você está cercado, não sabe o que fazer. Ele quebra os serrolhos e te mostra a saída. É só Jesus querer. Ele quebra os serrolhos e te mostra a saída. É só Jesus querer.